Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Nós vamos continuar a leitura do capítulo 6, com o título Decida Amar Sua Esposa. Nós estamos no subtítulo Eu Serei Fiel. Pelo fato do casamento ser tão santo, pelo que ele representa, e porque você deve amar a sua esposa incondicionalmente, como Jesus, você nunca deve pecar contra Deus e contra o seu casamento, cometendo adultério. É a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, 1 Tessalonicenses 4:3. Se você cumprir esse mandamento, você não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 4:8. Quando o homem comete adultério, todo o seu ser, corpo, alma e espírito sofre duas consequências. Deus colocou a intimidade sexual no leito conjugal, não só porque Ele quer que mantenhamos o casamento santificado, mas também para nos proteger. Quando levada para fora do nosso casamento, essa intimidade nos consome, destrói as coisas mais preciosas de nossas vidas. Por isso, Deus pode dizer: assim o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma, achará castigo e vilipêndio, e o opróbrio nunca se apagará. Provérbios 6, 32, 33. Sejamos realistas. A maioria dos homens que caem em adultério não pretendiam fazê-los. Eles não perdem seus casamentos em um dia. Tudo começa inocentemente, com pequenas concessões que eventualmente se tornam aceitáveis. Um homem fica muito ocupado e não passa seu tempo com Deus, ouvindo a sua palavra, fica desgastado com o trabalho, e em um desentendimento com sua esposa, acaba indo para a cama com raiva. Ela começa a se afastar fisicamente, emocionalmente, tratando com desrespeito. Então o diabo lhe proporciona oportunidade de respeito com outras mulheres, seja pela internet ou talvez uma mulher em particular com quem partilha as frustrações do seu casamento. Logo, ele começa a buscar satisfação sexual, mas não com sua esposa. E antes de dar conta, ele já deu os primeiros passos no caminho do adultério. Involuntariamente retrocedeu em seu casamento e acaba com a caminhada espiritual e com o respeito de seus filhos. Um dia ele olha para si mesmo e se pergunta como ele chegou a esse ponto. Mas nada disso é surpresa. Falta de amor, de honra e de entendimento da santidade do casamento inevitavelmente nos levam a lugares que não queríamos em sã consciência. Portanto, pelo fato de a fidelidade se tornar uma das principais lutas no coração de um homem, pode ser tão fundamental para a honra sagrada do casamento, e ainda por nosso inimigo ser tão hábil em enganar e afastar os homens dos seus votos e compromissos. Mantenha esses 10 pontos de ação em seu coração e em seu casamento, para que você mantenha sua esposa santa aos seus olhos, e não fundamentais para o seu sucesso. Primeiro, esteja em comunhão íntima com Deus. Nada é mais poderoso do que um relacionamento íntimo e obediente com Deus para satisfazer os anseios do seu coração e para te ajudar a superar qualquer tentação. Contar sempre com Cristo, que capacita a dar muitos frutos e a evitar o pecado. Um homem que permanece na palavra de Deus diariamente e clama a Ele em oração, terá mais discernimento, maior amor por sua esposa e a graça de resistir à tentação. Fique atento. Segundo, esteja em comunhão íntima com a sua esposa. Seja leal a ela e habituem-se a fazer coisas juntos. Telefone para ela do trabalho, desligue a TV e converse com ela à noite. Entenda os problemas ao invés de evitá-los. Peça desculpas e perdoe muitas vezes sem hesitar. Leve-a para sair em uma data especial, quando você puder. Procure ler o livro O Desafio de Amar. Fale bem dela em público e vá com ela a um encontro de casais um fim de semana. Participe de seminários ou leia livros que podem te ajudar a manter um casamento mais forte. Orem, riam e amem juntos. Faça crescer com o seu amor. Terceiro, evite as pragas da luxúria e da pornografia. Jesus disse que qualquer um que olhar uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. Ao invés disso, seja como Jó, que fez uma aliança com os olhos de que não iria olhar com cobiça para outras mulheres. Jó 31, 1. Porque desejo nunca é saciado e leva apenas a mais cobiça e mais insatisfação. Uma de suas maiores armadilhas, claro, é a pornografia, que é de fácil acesso na internet e atualmente anda pervertendo as mentes, arruinando corações e enfraquecendo milhares de casamentos. Ver pornografia é como comer em um esgoto. A única pessoa que você deve ver despida diante dos seus olhos ou em sua imaginação é sua esposa e ponto final. Se você ou seus amigos são viciados em pornografia, consulte a página 306 para ler dicas de confiança para pôr um fim a essa angústia em teu coração. Quarto, nunca baixe sua guarda. Salomão, o homem mais sábio na Bíblia, Sansão, o homem mais forte da Bíblia, Davi, o homem segundo o coração de Deus, fracassaram da mesma maneira, mulheres e sexo. E se isso aconteceu com eles, quando baixaram suas guardas, pode acontecer com você também. Se você estiver cansado há 2 semanas ou há 40 anos, mantenha sempre em guarda. Se você estiver casado há 2 semanas ou há 40 anos, mantenha-se sempre em guarda. Tenha temor a Deus e evite o mal. Não confie no seu corpo para fazer a escolha certa, porque certamente ele vai trair você. Esteja ciente de que quando está com medo, frustrado ou cansado, você acaba ficando mais vulnerável. Evite situações tentadoras ao invés de tentar resistir à tentação. Estabeleça um padrão. Selecione sabiamente os programas de TV que você vai assistir e evite ficar sozinho em uma sala ou em um carro com outra mulher. Pureza vem apenas para aquele que realmente a quer e a mantém. Quinto, direcione o seu coração. Ele naturalmente vai se apaixonar por quem tiver boa aparência ou te agradar em um dado momentâneo. Mesmo que você deva sempre tratar as mulheres com respeito, mantenha qualquer mulher que não seja sua esposa a uma distância emocional saudável. Homens insensatos hoje em dia estão reencontrando antigas namoradas em rede social ao invés de guardar seus corações e salvar seus casamentos. Afaste-se de qualquer um que solte faíscas, porque você vai se queimar. Nossos corações podem ser egoístas, enganadores e muito pecaminosos. Não siga o seu coração, direcione-o. Quanto mais você orar por sua esposa, focar em seus atributos positivos e investir em seu casamento, mais o seu coração vai se voltar para ela. Sexto, pense seriamente nas consequências. Salomão, filho do rei Davi e Bate-seba, cresceu vendo como uma única noite relapsa de seus pais levou ao assassinato do marido de Bate-seba. A morte de seu filho ilegítimo, a vida imoral do filho de Davi, Absalão, a perda de 20 mil homens na batalha e a vergonha do povo de Deus. A excitação sexual ilícita é sempre perseguida por consequências devastadoras e duradouras. Logo, o adultério percebe que os curtos minutos de prazer não valem o resto da vida de dor. É quando o caso para lembrar torna-se fornicação que não consigo esquecer. Consulte a página 289, uma extensa lista de consequências que resultam do adultério. Leia-os com temor e lembre-se deles quando o adultério se aproximar. 7. Corra para as colinas. A Bíblia nos ordena fugir da prostituição, 1 Coríntios 6,18. Apenas os tolos dizem. Posso lidar com a tentação sem pecar, os homens sábios disse. Eu não vou lugar a nenhum perto dele. Quer se trate de um colega de trabalho com olhos atraentes, quer se trate de uma colega de trabalho com olhos atraentes, da TV em um de quarto de hotel, em um site na internet. Se você se sentir tentado, fuja o mais rápido possível. Estabeleça algumas regras duras e rápidas, como não ver televisão ou computador depois que a sua esposa estiver na cama. Se você está caindo em tentação, livre-se de tudo que está ludibriando você. Proteja o que é sagrado e inestimável. 8. Una-se a outro homem, a outros homens. Provérbios 18:1 diz que quando um homem fica sozinho e longe dos outros, ele tende a fazer duas coisas pouco saudáveis. Ele busca satisfazer seu próprio desejo e ele se insurge contra toda a sabedoria. Já que estamos em uma batalha moral, precisamos de outros soldados em torno de nós, homens, que podem nos ajudar a ser melhores e mais fortes. Ao trabalhar em conjunto e com honestidade, os homens podem ajudar uns aos outros com suas lutas, incentivar a sua caminhada diária, advertir contra fazer coisas estúpidas e dar conselhos para ser sucesso no casamento. Selecione alguns bons homens à sua volta e encontre-se com eles em treinamentos, cafés da manhã, estudo bíblico ou para oração em conjunto. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27, 17. 9. Não faça do divórcio uma opção. Adultério pode, obviamente, levar a um divórcio, mas Jesus nos mostrou como o divórcio pode levar ao adultério. Foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5, 31, 32. Muitos casais se divorciam porque não estão felizes, mas o egoísmo nunca é saciado. O casamento é amor e não apenas felicidade. Um amor que é altruísta e não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. Se o seu relacionamento não é o que deveria ser, De que maneira você se mostra disposto a evitar o divórcio? E se isso custar tempo e dinheiro para aconselhamento ou para uma terapia de casal, mostre-se disposto a sacrificar e a investir nisso. Deus pode ressuscitar qualquer casamento se o casal morrer para si mesmo. 10º e último. Faça amor com sua mulher com mais frequência. A solução de Deus para imoralidade sexual é o casamento. 1 Coríntios 7, de 1 a 5. Satisfazer as necessidades sexuais uns dos outros nos ajuda a evitar as tentações imorais de Satanás. Mas lembre-se que o seu nível de prazer durante o sexo tem mais a ver com o seu coração, mente e espírito do que com o seu corpo. Muitas vezes, nós não nos preparamos emocionalmente, íntima e espiritualmente para o sexo. E então nos perguntamos por que o ato em si é apenas superficialmente satisfatório. Como a relação sexual é baseada em compromisso, amor e intimidade, é importante integrar esses três elementos antes da união física. Veja a página 292 e leia 7 passos para melhorar o sexo com sua esposa. Desta forma, concluímos que Deus pode te dar um casamento muito satisfatório. A intenção dele é ressuscitar casamentos mortos e fortalecer os bons. Muitos casamentos destruídos por traições, pornografia, amargura, alcoolismo, o abuso de drogas, vem sendo restaurados depois que o homem e sua esposa se dispõem a ser honestos diante de Deus sobre seus fracassos do passado e se arrepender dos seus pecados, a perdoar um ao outro e a se comprometer novamente a seguir os caminhos de Deus. Mas dê o primeiro passo. Decida ser um marido fiel, honrado e amoroso, que dá a sua vida para o que ele declarou santo no altar do casamento. Seja o líder cristão de seu casamento. Entregue esse relacionamento ao Senhor. Decida ser fiel a ela e veja ele transformar seu matrimônio em uma aventura maravilhosa de amor ao longo da vida. Verso para memorizar. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. Desafio de coragem nesse capítulo 6. Defina os mais novos limites de proteção moral em sua vida nessa semana, para que eles te ajudem a guardar seu coração e o seu casamento. Hoje, deixo esse áudio para a meditação de todos. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.